Já 358, alinhar e decolar, pistão 0, 170 graus, 1019. 1019, ajuda? 1016. Esquerda, proa 230. Portugal V19 has settled east on localizer. Portugal V19 contact the tower 118.95. Can you say again the frequency? 118.95. 118.95. Salvador, Portugal, V19, boa noite, establish ILS, runway 10. Portugal, 09, I report down on Rocket. Down on Rocket there, Portugal, V19. Cal 358, decolado aos 39, controle 119, decimal 8. 1198, 3858. Portugal, 09, clear to land, runway 10, 160 degrees, 0 for knots. Clear to land, Portugal V19. Pronto, copy. Pronto, copy, vem 310. Autorizado, Recife, via pro Whisky 58, New de voo 350, Itacapuca, transição Caju, decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5532, viu controle Salvador, 119.8. 350, está autorizado para Recife Pucacaju, decola da Beto, ambos à esquerda, pela pelo ISC 58. 198 é o controle 532 transponder 6310. Para depósito ponto 6310. Certo. Salvador Gonão 0967, isso aí para a autorização Fortaleza. Bono 096 X-Ray, informação, pronto, cópia. Copia. Autorizado Fortaleza, nível saída, origina Aerovia Uppers, 119. Nível de voo 370, saída Momo, transição Froti, decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5545 e o controle Salvador, 119.8. Autorizado 370, Fortaleza, é a Peruza. Apresulou 19, saída Momo, Froti, pistão 0, curva esquerda após, Transponder 5545 e o controle 1198, gol 1096. Qual é o depósito de quanto gol 1096? Yeah, boa noite, Portugal 019, I'm going to check this. Portugal 019, clear taxi by Alpha, report before taxi Juliet. By Alpha, hold before Juliet, Portugal 019. Salvador, mas escuta do Mike Alpha Charlie. Eu sigo o Mike Alpha Charlie. O Mike Alpha Charlie solicita autorização para reboque da meia dúzia para posição 1 do PAC 3 para a aerogênica Sente. Sente, aguarde, o Mike Alpha Charlie confirma estar no portão meia dúzia. Confirma, o Mike Alpha Charlie posição meia dúzia, aguardando. Portugal 019 is approaching taxiway Juliet. Okay, Portugal 019, clear Juliet, gate number 11. PT follow me car being gate number 6. Send left gate 11, wait for follow me beam send number 6 at Portugal 019. Mike Alpha Charlie na escuta do sol. Siga Alpha Charlie na escuta. Gente, o pushback corrigindo, ela rebocar em coordenação equipe de solo após a passagem do 330 do Portugal, ok? Afirmativo, em coordenação após a passagem do Portugal aí, 330. Muito obrigado. Alô, Salvador, voo no 096, em portão, posicionamento. Voo no 096, em coordenação equipe de solo, após a passagem 330 do Portugal, a cauda é pós-táxi. Bem, voo 096. Mike Alfa Charlie, na escuta do solo. Siga na escuta, Alfa Charlie. A gente vai repuxar a aeronave, vai aguardar prosseguir com o reboque. Foi autorizado o Boeing da Gol no portão 5 para iniciar o pushback aí. E puxa, inicia para aguardar, inicia e aguarde para iniciar o reboque para o pátio 3, o Michael Fatiak. Ok, então confirmando, autorizado o nosso procedimento de reboque, aguardando no través até o término do reboque da Gol. Afirma? Flatio, até o término do pushback da Gol, do que eles vão puxar e após o início do táxi do mesmo, vai, eu autorizo prosseguir para o pátio 3, ok? Sim, senhores, após o início do táxi do Gol, aguardando a autorização para o Alfa Charlie. Graças. Nós vamos no complexo curva esquerda para o 0801. O 5591 agora estabilizando, ILS X-Ray, pistão no zero. 35591 no complexo, aproximação, chame torno 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, boa noite. Boa noite, eu 35591. 35591. 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Natal. 3 a pouso, pistão no 0591. Copiado, autorizado táxi a Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, com 1016 não tinha, entregou no 096. Gente, 1895, 095. O Mike Alpha Charlie atenta ao Boeing da Gol, após a passagem mesmo, inicia o reboque, reporte ao término. Afirmativo, após a passagem do Gol, está autorizado prosseguir com o Alpha Charlie até o Pátio 3, posição 1, informar ao término. Muito obrigado. 096. 1096, após o tráfego na curta final no zero, ali, mantém. Curta, vai nem manter 10, gol 1096. Trip, 5391, 2119. Salva, salva, Delta Noite, Trip 5591, livrou. Trip 5591, 3 ataques e Alfa, Kilo, Astrid. Alfa, Kilo, 3 Astrid. 1096, decolagem autorizada. 1060 graus, 04. Autorizado, eu vou 09. Dá pra confirmar qual a posição do Drift? Nós estamos prosseguindo pra 01. A gente não tem a informação de posição do tribo, ok? Eu tô guardando da infra-aero também a informação. Afirmativo, então em coordenação aí com você. Obrigado. Oceania 6313, Eastern maintain flight level 050, bombs arrival, QNH 1016. Maintain bombs arrival. 32 para El Salvador of Mom. 19, décima 8, bom. 19, 8, gol 0, 9, 1, boa noite. Salvador, gol 096, boa noite, decolou, passando 1800. Gol 096, contato radar na decolagem, ascensão, vigilância. Papel 370, pode falar frente. 1096, mantenha a bomba, devido ao tráfego no setor nordeste, chegada a bomba. Positivo, só mantenha a subida, gol 1096. 6310, pushback reacionando 01. Ataque, Cessna 6310. Tomar ataque, precisamos. Voo 096, chame Recife, 12685. 12685, voo 096, grato, uma boa noite a todos. Boa noite. Chame 6313, depo para 2010, ajuste na 096, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Salvador, na escuta do Mike Alpha Charlie. Na escuta. O Mike Alpha Charlie informa o término de reboque aqui na 01 do Pátio 3. Muito obrigado a todos pela coordenação. Bom trabalho. Sente, Mike Alpha Charlie, boa noite. Direito autorizado, via Índia, ponto de espera 1895-1016, chame 3-0. 9890, boa noite, acione identificação chegada bom, subindo para 4000 pés, ajuste no 096. Autorizado, NR colapso no 0, vento 1960 graus 059. Decolada 08, chama em controle em 199 do Small 8, bom voo. 9310, boa noite, boa noite, contato com a DAS, com o nível 350, saída PUC. Salvador, libera a velocidade para o Rio, Rajeito. Tá livre. Stabilize on localizer. 313 call tower 118-095. 18.905, Ocean 6313. E 9810, desce para 2110, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Commodore Tower, good evening, Ocean 6313 on final ILS X-ray, runway 10, gear downwind market. Ocean 6313, clear to land, runway 10, winds 170 degrees, 05 knots, confirming gear down market. Gear downwind market, clear to land, runway 10, Ocean 6313. Ocean 6313 report, too much noise in this frequency and in the frequency of the approach. Ocean 6313. Ocean 6313 here, tower. Yes, we hear you. What is that? Grato. Clear. Ocean 6313, follow Zona 3, livre direita, chame correction. Ocean 6313, on ground at 13, leaving right, call Salvador ground frequency 121, that's 19. Commodore ground on frequency 121, 19, 63, good evening. Commodore ground, good evening, Ocean 6313. Ocean 6313, approve to taxi, Alpha Juliet, gauge 4. Alpha and Juliet for gate number 4, Ocean 6313. Ali, está autorizado a tirar a posição do 1 ao 4298. A 298, copiou? A 298 está copiando o controle. A 298 está ali, velocidade autorizada direto do Duna. 7810 estabilizou o campo? Afirmativo, já estou estabilizando no localizador. 7810, chame torre 1895. 1895, obrigado. Azul 4298, copia o controle. E Duna? Salvador, muito bom dia, Rio 9890. Rio 9890, continua a aproximação, correção já, tráfego já avistado, livre pouso, custo 90, vento 160 graus, 049, cheque 3. Afirmativo, baixado, travado, 9890. Obrigada, Mari, reporte no ideal de descida. Já no ideal de descida, 5218. 5218, deixa para 3.010, o ajuste no 0.6. 3.106. Continua 6310, chame Recife 12685. 2685, 6310. O Thiago pode confiar de ligando o microfone. Gente, Rio 9890. Era. IP5218, informa o tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 60 indecido, em Braz 190. Salvador, é o Rio 9890, boa noite. Alfa, Silva, Pianco, Rio. Azul 4298, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 235, acione identificação chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 10 no meio. IP 5218, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, reportará estabilizado, 5218. Siga. 10 no meio. Comando 246, boa noite, acione identificação chegada bom, desça para o nível 0, se quiser. Interceptando o localizador, azul 4298. Azul 4298, chuletor, Rio 9895. 118.95, graças, bom trabalho, senhor. Torre Salvador, boa noite, o azul 4298, já espere aproximação final para o 10, ainda sem baixar em trabalho. 4298, continua a aproximação, aguarde que está livre. Vento 160 graus 049, esquina legal no 0 no meio. Gente, aguardando pista livre, 4298. Passão chegada bom, se desça para o nível 060. Quatro, dois, nove, oito, livre pouso, pista no 0, vento 160 graus 049. 4298, CET, prossegue. O azul 4298 baixou e travou, prossegue. Gente, 4298 confirmando livre pouso, vento agora 170 graus 059. 170 com 5 nós, 4298. Informe que está recebendo forte chiado na tua frequência. Eu faço um check na frequência 1986. Sete, oito, meia, efetuará o teste. 4298, confirma, recebe alto e claro. 4298, seremos modificando. Estabilizou 4298, lembra mais da escuta. 4298, taxi via Alfa, Juliette, posição número 3. Juliette, posição número 3, passa. Confirmando, é o trip 5393. Qual o horário do plano, por gentileza? Se você no sistema ainda aguarda o 5393. Boa noite, 952 de noite, táxi é autorizado via Alfa Kilo Capote 3. Quando lá fica atento ao sinalizador. Da Copa, Serra Brava Serra. Number 2 to copy, stand by, Ocean 6313. Roger, 6313. 235. 235, chave torre, 1 no 8, 6. 18, 6, informa um chiado bastante forte na sua frequência. Registrado. 1, 2, 4, 6. Escuta. Está recebendo chiado na folia? Negativo. 4-6 recebe algum chiado na folia? Negativo. Alto e claro. Deve ser o rádio dele. Grato.